ouvido. Venho fechar com vira-lata que fecha comigo. É fácil tu julgar, difícil é tu entender, querido. Disse que me encontrei, não disse que eu tava perdido. Quem se frustrou se jogou após miar no teste. A mente articulou só jogadas de mestre. Na pauta é o primeiro plano, não aceitamos volta. O louco aqui voltou pro jogo com apostas altas. Nos quatro cantos da city os beat ouviram my name. Café pregou com repeat, pausou e deu beat game. Na bad trip, Felipe, os puro da viga. Cambaleou, cambaleou, stop em cerca de ripa. Provou doce veneno e o dolorido como só. Adoçou cravo e mascava um amor que se line pó. Bem na fita, outra trip, smoking here, pico. Outra noite, outra zica e outro tambor entupido. Entre valores e vadias vão surgir propostas. Passos são dados com cautela até que alguém se enforca. O bang é louco pra quem aguenta, não é pra quem gosta. Fique à vontade e se perca em suas apostas. Entre valores e vadias vão surgir propostas. Passos são dados com cautela até que alguém se enforca. O bang é louco pra quem aguenta, não é pra quem gosta. Fique à vontade e se perca em suas apostas. Enquanto joga, fica mudo, rouba monte, o monte morre. Se grita, pega ladrão, o jogo rap geral corre. Atmosfera conforme a missão. Ela se maquiou todinho e não escondeu o anel da mão. Não visto como cali, viciante como grana. Não perdido, tô em baile, a fim de me deitar na grama. Fama, queremos Vegas, drinks e muitas frutas. Lama, saí de lá com meia dúzia de trutas. Eu tô no moi, observando o descarte moscão. Me diga com quem anda e digo quantos trairão. Meia dúzia de conversa e bitucas pelo chão. Ganhei a pala e todo esquema de onde vinha teu cifrão. Não fala que não escala pra escutar a pulsação. Carta marcada ao bater do seu coração. Descarte é como batimento, não pode ter a mão leve. Infarte ao cortar o baralho, não aceitamos blefe. Entre valores e vadias vão surgir propostas. Passos são dados com cautela até que alguém se enforca. O bang é louco pra quem aguenta, não é pra quem gosta. Fique à vontade e se perca em suas apostas. Até o jogo, seu jogador.